porque ficou muito tempo sem jogar, temos que nos refamiliarizar com as coisas, né? Vamos lá, vou fazer um repeteco então para vocês lembrarem tudo o que aconteceu, a Jus saber o que que ocorreu, né? E é o seguinte: vocês estavam, cada um de vocês, vivendo sua vidinha de samurai no Império Esmeralda, no Império de Rokugan. E vocês todos são pessoas jovens que passaram há pouco tempo pelo ritual de Genpoku. Que, ou seja, é o ritual da maioridade. O ritual de Genpoku é um ritual que varia de clã para clã, cada família de cada clã tem as suas peculiaridades. E vocês acabaram de passar por esse ritual. E o ritual de vocês foi especial, né? Eu não sei, acho que no caso da Ju vai ser a única coisa que vai ser diferente, porque é uma condição especial. Mas no caso da maioria de vocês, a condição é a seguinte, né? Foi um caso especial. O ritual de Genpoku de vocês coincidiu com o torneio de Topázio. Então vocês participaram do torneio de Topázio, que é um grande torneio de habilidades samurais que é realizado nas terras do clã da Garça. Vocês foram lá, participaram bravamente, heroicamente. Se algum de vocês ganhou ou não, isso não vem ao caso agora. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma hora fazer um flashback de como foi o torneio de Topázio. E aí descobrir se algum de vocês venceu ele ou não. Mas enfim. Vocês participaram do torneio de Topázio e se destacaram nesse torneio. Por conta das suas habilidades que vocês demonstraram lá, isso chamou a atenção de muitas pessoas do Império. Isso conquistou para vocês boas posições dentro dos seus clãs e dentro das suas famílias. E isso despertou a atenção de um cortesão da Fênix. O nome dele é Asako Shizu, da família Asako, que são teoricamente os bibliotecários de Rokugan. E ele ficou impressionado com a habilidade de vocês, né? E resolveu convidar vocês para participarem de um torneio na residência dele, que no caso é o Castelo do Carvalho Pálido. Convidou vocês para irem até esse castelo e demonstrarem as suas habilidades, demonstrarem as virtudes dos samurais. Porque no torneio de Topázio, vocês demonstraram as habilidades, a perícia com espada, com oratória e tudo mais, né, com magia. Mas ninguém demonstrou as virtudes. E ele decidiu fazer um torneio para exaltar as virtudes dos samurais e convidou cada um de vocês. Vocês receberam nas casas de vocês uma cartinha muito simpática convidando vocês para participarem desse torneio dos samurais nas terras da Garça. Assim vocês rumaram pro Castelo do Carvalho Pálido, que é o, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui de cabeça, em Rokugane. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Depois eu vejo qual que é o nome dele certinho. Mas vocês foram pro Castelo do Carvalho Pálido, que é essa imagem bela que tá aparecendo aí na tela de vocês no Roll20. Certo? Que é um castelo que fica ao norte do Império de Rokugan. Que ele é chamado de Castelo do Carvalho Pálido, porque nos fundos desse castelo, desse palácio, existe de fato um carvalho pálido. Um carvalho branco, muito belo, muito grande, muito antigo. E segundo dizem as lendas, o corpo do imperador Hantei 17, Hantei 17, está enterrado sob esse carvalho aí. Então, por conta disso, isso é um local sagrado de peregrinação, de reverência e tudo mais. Não só por ter a presença de um imperador ali, mas por ser algo incomum, porque como vocês, ou melhor, como seus personagens bem sabem, né, o sepultamento tradicional do um enterro em Rokugan, ele é proibido, expressamente proibido. Porque no passado, um feiceiro, um Mahotsukai, um usuário de magia sombria, magia das trevas, magia de sangue. O nome dele era, nossa, como é que é o nome dele? Tava com o nome na ponta da língua e fugiu de novo. Bom, não importa o nome dele, depois eu lembro. Esse orador de sangue, né? Ele começou a utilizar marro, magia de sangue, magia profana, para despertar os mortos de suas tumbas e atacar o império. E por conta disso, o imperador da época ele baniu os enterros e disse que todos os corpos deveriam ser cremados para evitar que esse cara conjurasse um novo exército para ele. E só que esse imperador, Hantei 17, ele contrariou essa lei e pediu para que o corpo dele fosse enterrado nas terras onde a esposa dele nasceu, e assim o corpo dele jaz sob o carvalho quebrado. Bom, vocês foram até esse torneio, quase todos vocês, né? E até esse castelo, foram recebidos pela Asako Shizu, se apresentaram, tinha muitas outras pessoas que estavam ali também. E essas pessoas, junto com vocês, foram participar do torneio dos samurais. A primeira disputa que foi feita foi uma disputa de poemas. Então, cada um de vocês fez um haiku, né, que é um poema simples de três versos. Primeiro com sete, o segundo com cinco e o terceiro com sete sílabas novamente. Falando das coisas dos seus clãs, das virtudes samurais, dos seus desejos pessoais, então cada um fez o seu poema. A disputa seguinte foi uma disputa de pintura, em que cada um fez uma tela com motivos diversos, né? E aí findou-se com um belo jantar o primeiro dia de competição, de confraternização entre vocês, cada um representando seu clã aí. E vocês acordaram de madrugada, em torno de umas 2 da manhã, sendo surpreendidos por um burburinho, uma comoção dentro do castelo, e aí vocês descobriram que o anfitrião, Asako Shizu, tinha sido assassinado. Uma facada nas costas dele. O imediato dele, o conselheiro dele, o caro dele, o Isawa Masahiro, ele reuniu todo mundo no salão, lamentou o ocorrido, o crime, o assassinato do Asako Shizu, desculpou-se com vocês pelo ocorrido, e pediu para que, se alguém tivesse alguma pista, alguma informação que pudesse elucidar esse caso, que dissesse, que ele tornasse público. E enquanto corriam nos bastidores, né, desconfianças tanto por parte do caranguejo quanto por parte da garça, né, de que os membros do clã do escorpião pudessem estar envolvidos com isso, o historiador do clã leão, o Ikomakatsu, ele tomou a palavra e disse que tinha visto durante a noite uma pessoa com vestes do clã do dragão circulando pelos corredores, vindo da área onde fica o quarto do assassinado. Um dos caras do clã do caranguejo, o Hida Fuya, ele confirmou, ele corroborou essa versão, porque eles estavam juntos conversando, e confirmou que ambos viram uma pessoa nas vestes do clã do dragão vindo da ala onde ficam os aposentos do anfitrião. E aí a suspeita recaiu sobre a única pessoa do clã do dragão que estava presente, que é o Miromoto Hai. Confrontado por vocês, né, o Miromoto Hai, ele disse que ele estava dando um passeio pelo corredor só, disse que não foi ele, e aí quando ele foi dar os detalhes, quando ele foi apresentar a justificativa dele, ele hesitou pra caramba, gaguejou pra caramba, e aí ele simplesmente falou que não tinha sido ele, que não tinha feito isso, e que ele estava só andando pelos corredores. Ele não tinha nenhum álibi, não podia apresentar nenhuma prova, e também não podia apresentar nenhuma testemunha, porque as testemunhas em Rokugan são muito fortes, muito valiosas no julgamento. Como ele não pode apresentar nenhuma testemunha, quando vocês perguntaram, tem alguém que pode confirmar isso que você está dizendo, ele só baixou a cabeça sem dizer nada. E aí ele foi confinado nos aposentos dele, até que as coisas sejam esclarecidas. E o que que isso significa, as coisas serem esclarecidas? Dois samurais disseram que viram ele numa atitude suspeita próximo dos aposentos da pessoa que foi assassinada. A palavra do samurai é lei. Eles disseram que viram. Não tem por que eles estarem mentindo. Então, o que eles disseram é tomado como verdade. O Miromoto Hai, por consequência, ele não teve como se defender. Então, isso é uma palavra de dois samurais contra um. Então, ele está perdendo nessa jogada aí. E basta praticamente o testemunho para que uma acusação formal seja feita. Ele não pode ser condenado até que ele confesse o crime dele. Uma coisa que pode acontecer, inclusive, sob tortura. Então, se ele for torturado e confessar sob tortura, aí é válido essa confissão, é feita a condenação dele, e ele recebe a punição, que normalmente envolve rasgar a própria barriga com o wakizashi, o famoso ritual do seppuku. Então, até que ele confesse, ele vai ficar confinado no alojamento dele. Certo? Durante essa conversa toda, né? Alguns de vocês notaram algumas coisas estranhas. Por exemplo, o Shiro, Toritaka Shiro Iwakura, né, o personagem do Kenji, notou que o Miromoto Hai, né, quando teve aquela reunião, todo mundo estava se juntando, ele não estava em estado de choque como todas as outras pessoas. Muito pelo contrário, ele estava assim meio sereno, tinha até um sorrisinho nos lábios, né, como talvez se estivesse gostando da situação ali. Né, ele não estava em choque, ele estava, vamos dizer assim, feliz. Certo? Parece um Kenji. O Kenji, quem que é? Só para eu me orientar. Porque assim, ninguém se conhece aí, ou se conhece? Se Tipo a gente. conheceram aí, praticamente. Ou no torneio de Tá. Topázio, tá? O Kenji, ele é um samurai, ele é um Shugenja do clã do caranguejo. Ele é um Toritaka. E estudou com os Kunis, os caçadores de bruxa. Então ele é um feiticeiro. Ele é um feiticeiro. Um bruxão, um bruxão. Ele notou isso. O Miromoto Hai, o acusado, o dragão, né? Ele tava meio sorridente. Sorridente não é bem a palavra. Ele tava meio radiante. Essa que é a palavra. Ele estava meio radiante. Apesar de uma coisa horrível, dessa tragédia que aconteceu ali, ele estava radiante. E o Shiro notou também algo estranho. A impressão que ele teve é de que ele estava suado. E aí ficou com essa desconfiança com relação a ele, né? A desconfiança aumentou. A Doji Aya, personagem da Gabs, que é uma Shugenja também, da Garça, na conversa com as pessoas do próprio clã, notou que a Doji Aiko, esposa do Doji Yujiro, que é um dos juízes da competição, né? A Doji Aiko também não estava nem aí para o que estava acontecendo. Vamos dizer, também estava radiante. E notou nela que ela estava com perfume. 2 da manhã, ela estava com perfume. E estava com o cabelo molhado, como se tivesse acabado de tomar banho naquela hora. E acusou ela formalmente diante de todo mundo. Ah, eu vi, eu percebi que você tomou, acabou de tomar banho. São 2 horas da manhã, ninguém toma banho nesse horário. Tem alguma coisa errada aí. Onde que você estava? Ela disse, por sua vez, que não é nenhum crime tomar banho naquele horário, que ela estava sozinha. Afinal de contas, ela é uma dama honrada, então não tem como ter alguém testemunhando a favor dela que ela realmente estava tomando banho naquele horário. E isso de fato não é crime. E aí, a pedido do Isawa Masahiro, né, o novo anfitrião, a Doji Aya se desculpou com a Doji Aiko. Quando se desculpou com a Doji Aiko, né? Uma coisa que era de se esperar, que a pessoa é acusada, recebe uma acusação, aí a outra vai falar: "Ai, tá, foi errado, desculpa aí, né?" É esperado normalmente que a pessoa vai ficar brava e falar: "Ah, porra, eu sabia, né?" Alguma coisa assim, né? Muito pelo contrário, ela demonstrou assim que tava tudo bem, que não guardava qualquer rancor. E mais, disse que gostou do empenho dela em esclarecer os fatos e pediu para que ela ajudasse a esclarecer a situação, que se ela conseguisse fazer isso, ela teria eterna gratidão da Doge Aiko. Só fato bizarro, fato estranho. Que mais vocês descobriram, vocês notaram na semana passada, tá? O caranguejo, na conversa com os caranguejos, eles, o Fuya tá desconfiando dos escorpiões. Os da garça, na boca miúda ali entre eles, desconfiam também dos escorpiões. Vocês todos notaram uma consternação assim por parte dos unicórnios com o ocorrido. No clã Louva-a-Deus também, todo mundo assim em choque. O samurai do leão, ele assim mais sério, mais complacente. E os samurais da Fênix, que são os anfitriões ali, certo? E aí você tem uma morte do anfitrião, né, causa um rebuliço em toda a hierarquia dentro das famílias do clã da Fênix, né? Os samurais da Fênix, eles, cada um com uma reação diferente, né? O Isawa Masahiro, que era o braço direito do falecido, ele tentando botar ordem na casa, ele demonstrando extrema preocupação e, apesar do ocorrido, ele tentando manter a roda funcionando, tá? A Asako Keiko, que é uma historiadora também do clã da Fênix, ela assim, meio que em estado de choque, meio embasbacada, e o tempo todo anotando, fazendo anotações e registrando tudo, certo? O Isawa Hitsukawa, que é um velhinho simpático, que é um dos juízes da competição, né? Ele calado, aparentemente em estado de choque. O Shiba Heikun, que é um bushi, é um guerreiro da Fênix também. Ele, como sempre, sério, meio cara fechado assim, de poucos amigos, isolado no canto dele. Quem mais? Quem que eu esqueci? Ah, o escorpião, o Bayushi Ejiro. Ele observando a tudo, comentando com o companheiro dele, o Bayushi Iodiro, né, tudo que está acontecendo e, assim, entre eles, ele achando maravilhoso tudo que está acontecendo e observando a tudo com aquele olhar de malícia típico dos escorpiões. Certo? É assim, esse que é o estado que tá cada personagem aí. Vocês podem ver os personagens aí no Roll20, tem a lista de todos eles, pra caso vocês queiram interrogá-los. O que mais vocês fizeram na última sessão, além de ter esses confrontos? Quando todo mundo se deu por vencido ali, que tragédia, inevitável, não tem o que fazer, e todo mundo se recolheu aos seus aposentos, a Doge Aiko, né, que foi acusada pela Gabs, né? Ela decidiu se recolher no seu quarto e ficar em reclusão também, já que uma suspeita tinha recaído sobre ela, apesar de ter sido desfeita, ela decidiu se isolar também, tá? E quando todo mundo se deu por vencido e foi descansar, só vocês permaneceram no local com o novo anfitrião, e aí ele virou para vocês e falou: "Por favor, me ajudem, descubram o que está acontecendo." O Mirumoto Hai, ele diz que é inocente, mas ele não tem como provar isso. Então, por favor, me ajudem a desvendar esse mistério, porque o meu patrão, meu senhor, ele tinha plena confiança em vocês, admirava vocês, sabia das capacidades de vocês, eu tenho certeza que vocês poderão me ajudar, e ele pede para que vocês ajudem aí que vocês começaram a investigação. Foram até o quarto do falecido, viram a facada nas costas. A Gyomei, a Elo, descobriu na mão do morto um pedaço de tecido verde, da mesma cor do tecido dos membros do clã do dragão. O Shiro, que é o Kenji, notou algo estranho, porque o cara, ele tomou uma facada mortal nas costas, e aí ele caiu de bruços, só que o corpo dele estava virado de barriga para cima, segurando esse pedaço de tecido. Ou seja, como se, depois de morto, o cara tivesse levantado e rasgado um pedacinho de pano do agressor dele. Jeff, eu Shiro... não tô aí ainda, né? Ainda não. O Shiro calculou que o crime ocorreu uma meia hora antes de vocês terem sido avisados do ocorrido. A Guiomei, a Elo, ela cheirou o tecido ali, a cena do crime, pra memorizar esse cheiro e depois tentar fazer o uso disso. A Isawa Asuna, a Ana Laura, invocou um Kami da Água, que mostrou pra vocês uma cena, uma miniatura, um personagenzinho, né, um duendezinho de água, né, formado de água. Mostrou pra vocês uma cena que é do agressor chegando e dando uma facada nas costas do falecido. O falecido caindo de bruços no chão. Tá, e aí vocês viram ele de barriga pra cima, o que não faz muito sentido, tem alguma coisa aí. E depois mostra, quando perguntado como que era o agressor, ele mostrou a seguinte imagem pra vocês. Uma pessoa embaixo de uma árvore, as folhas da árvore caem sobre essa pessoa e recobrem o corpo dela. Essa imagem que ele mostrou é uma metáfora, uma simbologia. Como se as folhas vestissem essa pessoa. Certo? Depois que vocês fizeram essa investigação no quarto, vocês foram até o túmulo, até o carvalho, para ver se estava tudo em ordem ali, ver se tinha algum sinal de marro, de violação no túmulo, porque quem tem, tem medo, né? E tem o corpo, teoricamente, de um imperador ali, o que demandaria muito, muita importância, muito respeito, muito poder. Fizeram essa checagem no túmulo, viram que estava tudo em ordem no túmulo, nada de suspeito. E aí, já vencidos pelo cansaço, em torno de 4 horas da manhã, já quase amanhecendo, né? Quase na hora de levantar, vocês se recolheram aos seus aposentos e foram finalmente descansar. E foi aí que a gente encerrou a sessão final do ano passado. Isso foi no dia 1 de dezembro. Depois a gente não conseguiu jogar mais. Infelizmente. Nossa! É. Exatamente mais de um mês, né? É. Bom, nesse momento começa a amanhecer. Os primeiros raios de sol vindos do leste, a Lady Sol, a Amaterasu, começam a banhar esses telhados vermelhos e dourados do castelo do Carvalho Pálido. É uma imagem bela, magnífica, porque o nascer do sol, a alvorada, reflete nesses telhados aí e cria uma imagem muito luminosa no meio dessa paisagem cercada de montanhas e de árvores nesse local que vocês estão. Pouco a pouco, cada um de vocês vai despertando do sono, vocês principalmente mais cansados, porque ficaram mais tempo acordados e investigando e correndo atrás de pistas. Então vocês vão acordando pouco a pouco. E vocês são despertados por um som. E esse som, quem vai narrar pra gente é a Ju. Juliana, depois de um atraso considerável... Mano, eu acordo com um som, eu sou sutil. Você acorda com um som sutil da formiguinha assim encaminhando no seu rosto. E aí, depois de um atraso considerável, né, na sua jornada, no seu objetivo, você finalmente consegue chegar ao seu destino. Ao castelo do Carvalho Pálido. Nossa, eu venho atrás. Eu venho sozinha? Sim. Peregrinando. Ah, que beleza. Isso facilita muito a minha vida. Porque se você quer ter companhia, você, né? Você pode ter companhia se você quiser. Eu quero só num primeiro momento. Certo. Digamos que tem um outro monge e Sesumi te acompanhando. Tá. Eu sou uma monge. Do clã do dragão. Eu acho assim que dá pra narrar como se o meu acompanhante estivesse explicando pra uma pessoa que Como que chama? Que é guia lá, né? Que vai dar o quarto pra gente. Eu acho que pode ser essa conversa que eles vão escutar. Ok, ok, ok. Então, ele fala que o meu nome é Hannah, que eu sou uma monge do clã do dragão. Ele fica muito preocupado e se desculpa muito, porque ele avisa que a gente passou por um desmoronamento que teve em uma montanha, que foi muito estranho. Até agora ninguém entendeu como que era. Ele até fala se aqui é seguro para ele ter certeza de que não tem nada. Aí eu imagino que é agora a hora que ele conta mais ou menos o que aconteceu, ou não, nem conta. Sim. Sim, ele explica. E fala que esse monge que tá acompanhando você, né? Bom, antes de tudo isso, né? Sabe aquele cajado de monge? Típico de anime que tem aquele anel gigante assim numa extremidade, cheio de argolinhas. Todo mundo que tá no castelo vai desperta com o som desse cajado, essas argolas metálicas, né? O cajado dele sendo batido no portão principal da entrada do castelo. E aquelas argolas, né? O som de pancadas, tum, tum, tum. Um som mais rude, mais bruto, seguido de um som mais harmonioso, calmante, dessas argolinhas tilintando. E aí vocês escutam o portão sendo aberto, né? Você vê os portões sendo abertos. Os Ashigarus que guardam o castelo, eles saúdam vocês, a presença de vocês, já que vocês são monges de Sesume, dão as boas-vindas e vão recebendo vocês, colocando vocês ali para dentro. E aí vocês escutam, né? Todo mundo que está dentro do castelo escuta esse monge dizendo: ah, estamos vindo das terras do dragão. Temos um pedido, um convite de Lorde Asako Shizu e para que estivéssemos aqui para presenciar um torneio exaltando as virtudes samurais. Infelizmente tivemos um atraso, porque misteriosamente a estrada pela qual percorríamos já dentro das terras da Fênix desabou. Por pouco não morremos. Mas, apesar do atraso, finalmente pudemos chegar até aqui. Será que seria possível nos fornecer algo para que pudéssemos molhar as nossas gargantas e tirar a poeira da estrada? E aí os servos que estão ali já vão recebendo vocês e acomodando vocês ali no salão principal. E já chega Heimin, né, servos camponeses, trazendo um saquezinho, água e chá para você, Hannah, e pro seu acompanhante. Quer dar nome pro acompanhante? Ju? Não quer. Eu tenho voz de silêncio. Não... Você não quer nomear o seu acompanhante? Não. Não. Tá bom. O seu acompanhante, ele se chama... O seu acompanhante, ele se chamará... Ayata. Tá. Ayata. Ele é Togashi Ayata. Aí eu acho que a única coisa que faltou eu falar... É que eu sou careca, né? Tenho um monte de tatuagem, assim. E eu tô, né, coberta dos mantos. Eles não sabem ainda. E não precisa saber, né? Que eu era uma bush antes. Não, não precisa saber disso. Você é uma monge, você está trajada como monge. Você está trajada como uma monja, né? E é isso que você é. Tá. Então só foi um parênteses aqui entre... Ok. Bom, beleza. Conforme vocês vão acordando e fazem sua higiene pessoal e vão descendo. Vocês têm alguma ação para fazer assim no quarto que vocês queiram descrever antes de descerem para o salão comunal ali para se alimentarem? Ou é direto descer e comer? Pera aí, deixa eu pensar aqui. Eu já tô lá, né? Então. Já tá lá enchendo a pança. Eu acho que eu vou meditar. Meditar um pouco? Ah, sim, um detalhe. Um detalhe. É. Todos os pontos de vazio que vocês gastaram são recuperados após uma noite de descanso. Vocês podem recuperar os pontos de vazio de vocês. Você vai meditar, Aya? Isso. Vai simplesmente meditar um pouco ali. E você tem alguma utilidade especial para essa meditação de agora? Ah, tentar pensar quais caminhos tem a gente seguir para investigar a morte do Asako. Entendi. Não, perfeito. Então você vai jogar para mim um teste de meditação. Tá. É o sem treinamento, né? Você não tem treinamento nisso? Então você pode jogar ela sem treinamento. Ou se você quiser, você pode gastar um teste de vazio. Um teste, um ponto de vazio. Pra jogar essa perícia como se você tivesse nível 1 nela. Não, eu tenho. Eu tenho nível 1. Você tem nível nela. Não, então você joga treinada. É. Não é sem treinamento, não. Ah, tá. Gente, antes vocês estão tá calor assim. Aqui na Aracora tá um inferno, nossa. Não tanto, aqui tá batendo um vento. Aqui não tem vento. Nossa. Aracora é um inferno. Parece que não vento. Aqui faz divisa com Avernus. Avernus, como? É, aqui Araraquara faz divisa com Avernus. Tem uma entrada pro Avernus daqui. 16. Deixa eu ver o escudo aqui. Eu só referência também, tô aqui. Nem eu, tô tipo boendo. Avernus é um do uma das camadas do abismo, se eu não me engano. É um dos muitos infernos que existem. É uma das camadas do abismo. Não. Uma camada muito profunda. Depois eu vejo pra vocês certinho qual parte do inferno que é o Avernus, e aí eu falo, descrevo pra vocês. Cadê a Elô viciada em Cavaleiro do Zodíaco pra... Nossa, ela ia... dissertar nessa hora. E cadê? Calma, só um segundo, deixa eu me situar aqui, números alvos. Ok. Dificuldade mediana, dificuldade 15. Tá. Beleza, você reflete, pensa durante alguns momentos. E uma ideia que ocorre à sua mente durante essa meditação é interrogar todas as pessoas que estão presentes aí, que estão nesse castelo. Certo? Interrogar todo mundo, conversar com todo mundo e ver quem cai em contradição, quem tem uma atitude suspeita pra... tentar entender o que está acontecendo ali, confirmar se foi o Mirumotuhai mesmo, ou se não foi ele, né, como que pode defender ele. Certo? Isto é o que você consegue pensar assim, de rumo a se tomar, tá? Caiu como uma luva, porque eu coloquei interrogação, coloquei ênfase de interrogação, investigação. Ok, muito bom. Bom, beleza. Mais alguém tem alguma outra ação ou vocês já vão se encontrar no salão? Descer pra comer mesmo, ver um desafeto morrer, isso dá uma fome danada. Que isso, que agressividade. Pra que esse ódio no coraçãozinho? É todo mundo falando mal dos escorpião, é só desafeto, só. Vai morrendo, a gente vai jantando. Nossa. Bom, ok. E você, Candy? Ou melhor, Shiro? Tem alguma ação ou vai direto comer também? Direto comer. Direto comer. Hora do rango, então. Bom, comer. Beleza. Quando vocês chegam ali no... Ai, desculpa. Quando vocês chegam ali no salão principal do templo, né? Onde as pessoas... Onde tem umas mesas armadas ali pra vocês se alimentarem, tudo, né? E os servos já estão trazendo comidas, né? Arroz. Alguns legumes ali. E chá pra vocês se alimentarem. Conforme vocês vão chegando, vocês veem que tem poucas pessoas já de pé. Entre as pessoas que estão de pé, vocês notam que... Cadê o nome? Achei. O Ikomakatsu, aquele samurai do leão, né, que acusou formalmente o membro do dragão, ele já está em pé, já está tomando... um saque ali, sentado em 6A, absorto nos próprios pensamentos. E o Hida Fuya, o membro do clã do caranguejo, que ele tem uma perna de pau e um braço, ele não tem o antebraço inteiro, né? E já tá comendo ali com avidez, com vontade. Os demais ainda não estão por ali. E aí vocês estão chegando ali para se alimentar. Né? Tanto o caranguejo quanto o leão olham vocês chegando, cada um de vocês chegando. E aí eles fazem uma reverência, né, para vocês. O leão ele é mais discreto, né? Ele tá com um copinho de chá ou de saquê nas mãos, né? Ele dá uma golada quando ele olha... Quem, cada um de vocês que vai descendo as escadas e chegando, né? Ele faz um cumprimento assim. O raio. E para nisso e continua tomando a bebidinha dele, né? Já o caranguejo, ele tá lá comendo um monte de coisa, né? E ele vê cada um de vocês chegando, ele... O raio, gozaimasu! Vamos, comam? Comida está boa hoje. E vai comendo ali sem a mínima cerimônia. E conforme vocês vão chegando, vocês vão vendo essa cena, né? Entrando pela entrada principal ali, vocês veem um monge, o Ayata, e uma monja. Ambos do clã dragão, certo? E... Deixa eu ver como que eu mando a imagem pra vocês aqui. Não vai dar por aqui. Tudo bem. Vou mandar aqui no chat do Roll20 aqui. Vou mandar um link de uma imagem pra vocês. Eu só sei que... Eu sei que morreu alguém. Não, ainda não. Ah, não. Sabe. Beleza. Sabe sim. Porque conforme vocês vão entrando... Né, o samurai que vai recebendo vocês, samurai não, é um ashigaru, né, que é um guarda armado, um guarda que vem do povo, né, conforme vocês vão entrando, né, ele fala pra vocês: bem, eu peço que nos perdoem pelo inconveniente, mas eu tenho uma notícia trágica pra lhes dar. O nosso senhor que os convidou para virem participar do torneio, né? Ele, infelizmente, ele faleceu esta noite. Ele foi assassinado. Lorde Masahiro, ele irá... Masahiro-sama irá conversar com vocês e explicar em maiores detalhes assim que ele chegar aqui. Por favor, peço que aguardem e fiquem à vontade para comer e beber. E aí você vai entrando... Eu consigo... É. Usar um teste de atenção ou alguma coisa assim pra Pra ver se eu consigo perceber alguma coisa a mais? Como assim, alguma coisa a mais? Escreva o que, que você tá imaginando perceber, porque em que assim, lugar. Eu imagino que tinha outras pessoas no lugar, ele me falou que teve um assassinato. Eu tô suspeita, meio cabreira, apesar de eu não querer acusar ninguém do que aconteceu na montanha. Aí tem como eu tentar prestar atenção em alguma coisa, se eu vejo alguma coisa suspeita, se eu consigo ver alguma coisa, sei lá. Tem, você pode jogar um teste de percepção puro, um teste de atributo. Tá, peraí. Dificuldade 20. E aí você vai lá na sua ficha. Onde tá, onde tá o atributo ali, percepção, do lado dele tem um dadinho. É só clicar ali. Arma aí, Jeff, que tá bugzinho lá. Tranquilo. Ah. É do lado da onde? A percepção, do lado do atributo percepção, tem um desenho de um dadinho. Clica nesse dadinho aí. Okay. Foi? Pra mim não apareceu ainda. Foi. O que você tinha falado que era a dificuldade mesmo? 20. Quanto que deu? Não tá aparecendo pra mim aqui ainda. 23. 23? Beleza. Pra mim não tá aparecendo, não. Meu computador tá travando já. Não, beleza. 23. Muito bom o teste. Certo. Tá, você nota um pesar, um lamento realmente na voz desse soldado, né? E assim, um pesar tanto pela morte do senhor dele, quanto assim, uma dúvida, né, de como fazer, como se portar nessa situação agora, recebendo você no meio dessa situação, certo? Você nota mais. Conforme você vai entrando, você vê que tem dois samurais que estão sentados ali no salão principal, se alimentando. Outros samurais que estão chegando. E você vê um samurai do leão, um samurai do caranguejo, sentados comendo. E chegando um samurai do escorpião, mais dois do caranguejo, mais um samurai da fênix. E mais uma samurai da garça. Tá, você vê chegando essa galera ali. Quase que juntos. Tá, eles vão se aproximando praticamente juntos ali. E você nota o seguinte, ó. Aí vem o resultado do teste, finalmente. Você nota o seguinte. Sentado na mesa tá um samurai do leão. Ele com um copo de chá ou saquê. Do qual ele dá pequenas goladas. E aí quando você entra, ele dá uma pequena golada e olha fixamente pra você e pro seu companheiro, e pro Ayata. Ele não fala nada, ele simplesmente volta o olhar dele pro copo e continua bebendo. E aí você vê um samurai do caranguejo que tá sentado, comendo avidamente, como um porco praticamente. E quando vocês entram, você nota que ele olha pra vocês e dá aquela torcida de nariz, sabe? Faz uma careta. Aí ele enfia uma porçãozinha de arroz na boca assim. Abaixa a cabeça. E aí você percebe ele resmungando com ele alguma coisa. Quem quiser tipo perceber o que ele tá dizendo, pode rolar um teste de percepção. Número alvo 15. Eu não tenho que achar esse comportamento normal, né? Não, não é normal, é estranho. Ele olhou pra você, torceu o nariz e falou alguma coisa. Olhou pra vocês, né? Vocês que estão chegando agora, você e seu companheiro. Eu quero, eu vou jogar. Uhul, passei! Eu acho que eu vou... Foi, deu bom? Maravilha. Não, deu 18. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer fazer? Ah, acho que ele é do meu clã. Então... Então tá tranquilo, ok, beleza. Prestando muita atenção. Uhum. Bom, conforme você vai entrando, Hannah, você vê que ele abaixa a cabeça e aí ele resmunga consigo mesmo. Chegou mais dois. Já não basta um estar preso por suspeita de assassinato. Agora chegam outros dois dragões. Será que esses daí vão se meter? Ou será que vão ficar apenas olhando a distância como sempre fazem? O caranguejo, ele vai falando isso de boca cheia ali. Conforme ele vai enfiando algumas coisas na boca, ele vai resmungando de boca cheia. Isso, mas você consegue ouvir com clareza. O meu companheiro tá... não tá ligado, né, nas coisas. Tá. Tá ele, prestando atenção. Ele percebeu essas coisas assim também. Sim. Então eu só lanço um olhar pra ele. Aham. Uhum. Porque assim, né, depois de um tempo, né, que você tá, né, no voto de silêncio, ainda mais com as mesmas pessoas meio por perto e tal... Você já consegue fazer aqueles negócios meio telepatia, assim, de lançar um olhar. Aí eu lanço um olhar pra ele, tipo... Ó, fique esperto aí, ó. Tá acontecendo alguma coisa. Você tá querendo intimidar ele, é isso? Não. Eu tô tentando fazer contato visual pra ele perceber que tem alguma coisa estranha rolando aqui. Ainda mais depois que a gente tinha passado. Entendi. Então, tipo, assim, é um olhar de tipo, fica atento. Entendi. Ele vai entender, Jeff, ele vai entender. Ele vai entender? Não sei. Eu vou ver aqui se ele vai entender. A gente é íntimo, nós somos friends. Eu tô em volta disso faz tempo. A gente já tem uma comunicação assim de olho. Você olhou uma pessoa, a pessoa já sabe o que tá querendo dizer. Não, peraí, você fala pro que tá te acompanhando, não pro caranguejo, então. Tá, ok. Não, tudo bem, ele olha pra você, ele devolve o olhar pra você, aí ele olha ao redor, dá um sorriso. Ô, Rayo, tenha um excelente dia. E aí ele vai se aproximando da mesa, e ele já vai se apresentando. Sou Bayu Shayata. É bom... É uma honra poder conhecê-los. E aí cada um vai se apresentando ali. E o caranguejo, você percebe que ele meio que engole em seco. Né? Ele abaixa a cabeça, ele só cumprimenta vocês secamente. Bom dia, bom dia. Ohayo. Cumprimenta vocês meio que secamente assim só. Tá? Mas o do leão, né? Ele dá mais um golinho na bebida dele, ele olha pra vocês... Ohayo gozaimasu. Vocês vieram pra... defesa do acusado? Chegaram rápido, se for isso. Eu olho pra cara do meu companheiro. Olho pra cara do sujeito de novo. Como tipo, como é? O Ayata, ele vira e fala... Não. Eu sou... Nossa, eu ia falar Bayushi. Eu sou Togashi Ayata. E nós, eu e minha companheira Hana, estamos aqui a pedido do falecido. Estamos sabendo agora do ocorrido. Mas estamos aqui a pedido do falecido para testemunhar o torneio que deveria se suceder aqui. Mas... Eu olho pra cara do cara e eu aceito falando que é verdade. Ok, ele olha pra você e fala. Bem, o meu nome é Ikoma Katsu. É uma honra poder conhecê-lo também, Ayata-san. E você é... E aí vira na sua direção, Hana. Quando ele vira na sua direção, o outro fala... Não, essa é Bayushi Hana. Não, Mirumoto Hana. Ela fez voto de silêncio, não, por favor, espero que não se importe se ela não responder, mas ela está em voto de silêncio já há um bom tempo. Aí ele, certo, entendi. Bem, um bom dia, espero que tenha um bom dia então. E ele volta, fica quietinho no lugar dele. Certo? Vocês sentam ali, já vão servindo comida pra vocês, bebida. Aí você já vê uma galera chegando, garça, escorpião, fênix, dragão também. Começa já a chegar todo mundo ali. E começa a se alimentar e o Ayata, ele vai se apresentando para as pessoas ali como monge. E pouco a pouco vocês começam a se misturar e aí conhecer todo mundo. E aí eu pergunto, o que vocês fazem? A gente já pança. Hã? A gente já pança. Saco vazio não para em pé. Boa, boa. Acho que tem um cachorro aqui. Eu vou começar o interrogatório logo no café da manhã, despretensiosamente. Despretensiosamente, ela disse. Vou sentando assim do ladinho, deixa eu ver de quem. Até o momento, além de vocês, um caranguejo e um leão ali dos NPCs. Qual deles mesmo? O caranguejo é o Hidafuya, o Manetinha, e o Ikomakatsu, o dragão. Tá, eu vou no Hidafuya, caranguejo. Ok. Chego lá, posso me sentar? A gente não tá muito longe, né? Não, todo mundo próximo. Ah, então eu vou ficar só atenta. Ok. O Hidafui, ele vira pra você. Claro, claro, por favor. Fique à vontade. Será uma honra partilhar o de jejum com você, Aya-san. E aí ele vai comendo. Ele fala pra você, ó, prova isso aqui, é bom, né? E fica conversando ali. E vai descontraindo aos poucos, né? Quando você senta. O que você faz? Eu começo a perguntar, né? Falou. Eu vou conversando, assim, perguntando, né? Tipo, ah, dormiu bem e tudo mais, tentando dar uma descontraída. E aí eu pergunto pra eles se ele era próximo do Asako. Certo. Quando você pergunta isso, né? Aí ele responde pra você, realmente. Devo dizer que a noite não foi agradável. Eu consegui dormir e descansar o necessário. Não tenho problema quanto a isso, pois eu sou bem disciplinado, mas a tragédia de ontem realmente abalou a todos. Infelizmente, eu era próximo Shizu. Asako Shizu. Eu era bem próximo dele, nós trocávamos correspondências, já nos falamos há um bom tempo por cartas, e foi uma grande perda para o Império, infelizmente. Então, ele sempre foi um samurai honrado. Tá, entendi. Aí eu posso perguntar de novo ou vai ter que jogar um teste? Não sei, o que você quer perguntar pra ele? Você saberia por que alguém mataria ele, né? Por que interesse, quais são os interesses que uma pessoa teria matando ele? Bem, isso, algumas coisas são até meio óbvias de serem. Talvez alguma vingança. Quem o assassinou talvez tivesse planejando alguma vingança com ele contra ele já há algum tempo. Sabotagem também é possível, porque estamos todos reunidos aqui com vários clãs e eu não sei porque Miromoto Hai-san sabotaria esse encontro, mas enfim, sabotagem é uma possibilidade. E ganância, né? Mas eu não acredito que Mirimoto Hai-san almejasse a posição de Asako Shizu, até porque são de clãs distintos, não tem como ocorrer essa sucessão. E eu acredito mais que talvez vingança seja a resposta para esse dilema. Vingança, mas a Asako Shizu não era uma pessoa da paz, zen e querido por todos. Sim. Sempre foi uma pessoa muito boa, um samurai honrado e distinto. Não sei por que alguém desejaria vingança contra ele. Só você que sei que é uma grande perda para o Império. Entendi. Você realmente acredita que foi o Mirimoto? Bem, algo que... eu vi o que eu vi e eu não estava sozinho. Não é? Foi essa... E aí Tô confundido. Não é... Ikoma... Como é que é? Katsu. Hetsu. Katsu. Não é Ikoma Katsu-san. Bem, estávamos juntos. Eu vi o que eu vi e não estava sozinho. Realmente, foi alguém do clã do dragão. E a única pessoa do clã do dragão aqui... era ele, até a chegada... desses monges. Aliás, uma chegada de uma hora fortuita. Monges, se me permitem perguntar, o que os traz aqui em data tão incomum? Ai, olha, posso usar o meu defeito nesse momento? Pode. Porque, olha, o cara chega, já tá insinuando... Sabe? Dá licença, estou escutando aqui essa futriquinha aí desde o começo. Eu só me levanto, olho bem para a cara dos dois e saio em direção a tentar ver o quarto que o rapaz foi assassinado, porque eu quero ver se tem alguma coisa que eu posso usar para limpar o nome do clã do dragão, porque... isso daí tá muito errado, não imagino que alguém do meu clã faria isso. Entendi. Tá, você vai sair da mesa ali meio bravo, alguma coisa assim? Como é que é? É, assim, ele pega, e assim, quando eu vejo que eles estão falando, né, que tipo, é do clã do dragão, e ai, que conveniente ter vindo mais alguém aqui, o que vocês sabem... Eu já tava assim que ele falou e eu comecei a perceber, eu já tô achando que tá rolando uma conspiração por algum motivo contra o clã do dragão, porque a gente foi meio que atacado antes, pode ser que seja, e agora eu tô tendo mais ou menos uma confirmação por conta dessa acusação, assim, que eu... Apesar de ser a palavra de samurais, eu não acredito. Porque é o meu clã e eu não acredito que teria vindo certo. De alguém do meu clã. Bom, então, como... assim que ele pergunta, eu só levanto, olho assim feio pros dois e saio. Deixo lá meu acompanhante que fala pra resolver. Tá, bom. Isso, só pra você saber, é uma quebra de etiqueta. Ah, pronto. Se você fizer isso dessa forma mesmo, você perde pontos de honra, entendeu? Vai ou fica? Olha, na moral, eu vou quebrar, porque isso é um defeito meu. Lá que já fala que eu sou antissocial, já sou assombrada. Eu vou quebrar, e eu acho que é muito ofensivo isso. Eu também acho que é quebra de etiqueta aí do clã de samurai, deles também fazer uma coisa desse tipo. Então é uma coisa que eu acho que... não sei. Então tá. Então você perde 2 pontos de honra por essa quebra de etiqueta. Quando você se levanta, olha... Hã? Mas, gente... Gente, eu só me levantei ao ser acusado. Quando você levanta em... encara os dois eles olham assim pra você, né, com do caranguejo, do leão, né, olham assim pra você, mais do caranguejo, né, olha com espanto. Ele abaixa a cabeça, ele dá aquela escondida na cabeça, ele chacoalha a cabeça, nossa, que vergonha, né, e ver você já se afastando, já indo de costas em direção ao interior do castelo ali, né. Nossa, eu que gostei vergonha. Dele. Você não me trate assim. Não vou ficar sendo taxada de amiguinha de assassino e vou ficar quieta. É, cúmplice que eu sei. Mas saiu da cena. É o momento que você imagina por que que começou o voto de silêncio, né? Ok, você se levanta então e vai para o interior da casa. O caranguejo ele vira para você. Do Jaya. Ele vira para você e ele fala assim: isso não foi legal. Não sei porquê, mas parece que ele está meio fora de si. Difícil ver alguém. Não sei porquê. Da ordem de Togashi desse jeito. É difícil tirá-los do sério. Eu posso intervir assim, falar uma coisa assim. Eu perdi os pontos de honra, né? É? Isso eu anoto aonde? Nas bolinhas ou eu tiro? Eu acho que nas bolinhas. Se tiver, tira bolinhas de lá. Tá. Porque você já tem 4 completas e vai lá, tira. Duas bolinhas, é. Tá perdendo pontos de honra. Não tá perdendo níveis de honra. Ufa. Ufa. Ok, enquanto você sobe, vocês têm alguma outra ação? Ah, eu pego e falo, tipo, só falo assim. Né? Só jogo no. Ninguém deve ser acusado sem que antes possa se defender. Aí... É isso aí. Só falando assim. Imparcial. O do leão, né? Que ele tá ali do lado, né? Ele vira pra você e ele fala: se me permite, Aya-san, as leis do nosso glorioso império são bem claras quanto a isso. Você está certo. Mas o que nós vimos ontem pesa contra Miramoto Hai-san, infelizmente. Ok, então. É isso. Acho que eu vou conversar com o Miramoto agora. Eu não sei o que perguntar pra ele. Eu vou falar, seu pai, o Asago, você? Fala logo. Vou usar a interrogação. Vou jogar o teste pra ver isso. Ah, mas peraí, você vai falar com qual Miramoto? Com o Miramoto Hai, o assassino? Assassino? O acusado? É. Não, ok. Bom, você se levanta depois de conversar com o Rio da Fúria, né? E aí sai e vai pro ala dos alojamentos também. Kenji, você tem alguma ação aí nesse café da manhã em comum? Ah, pegar comida, me afastar, comer longe das outras pessoas. Ele não vai de honra por isso, né? Não. Mas quando eu vejo que a Doji Aya acho que já vai comer, eu presumo que ela já vai começar a investigar, eu resolvo acompanhar. Aham. Então, ok. Bem, maravilha. Vocês, então, se encontram ali no corredor já, a caminho dos aposentos do anfitrião. Né? Só que aí vocês vão tomar direções opostas, é isso, né? Bom, segundo andar, chegam no segundo andar, onde tem os quartos, tudo. Pra esquerda é o quarto do... Não, pra esquerda não, tudo num sentido só, depois. Só que vocês têm que andar um pouco mais pra chegar até o quarto do anfitrião, né, do falecido. E chega aquele longo corredor, várias portas, assim, aquela portinha de papel arroz dos dois lados, né? Portinha de correr. E lá na frente, o local onde ocorreu o assassinato. E um pouco antes, bem antes, né, vocês passam diante de uma porta, tá? E a porta, ela tá vigiada por dois soldados. Fica um de cada lado, certo? E esses soldados portando katana na cintura, tudo. E esses soldados, eles estão vigiando a porta de entrada do quarto onde tá o Mirumoto Hai, quer dizer, teoricamente, o assassino. Jefferson, todos os quartos ficam no segundo andar? Não, tem mais quartos no térreo também. O assassinato foi no... Que andar que foi mesmo? O assassinato, na verdade, no terceiro andar. Segundo andar, onde vocês estão alojados. Primeiro andar é salão comunal. As dependências dos servos, tudo, né? Segundo andar, o local onde vocês foram. Terceiro andar, local um pouquinho mais chique, né? Tem um pouquinho mais requinte. Que é onde ficam os aposentos do anfitrião. Do Asako Shizu. Tá. É o local caro daí. Ah, e a gente bate na porta, né? No Mirumoto. É Mirumoto? Do Mirumoto. Na verdade, vocês não chegam a bater na porta, porque tem dois guardas, dois Shigarus vigiando ali. Quando vocês chegam, se aproximam da porta, né, ele vira pra vocês, faz uma reverência. Ohayou gozaimasu. Em que eu posso ajudar? Ohayou. Viemos investigar... Não, peraí. Viemos fazer um interrogatório com o suspeito. Eu tô fazendo esse interrogatório com todo mundo, né? E como ele é o maior suspeito no momento, a gente tem que ver. Descarto essa acusação. Aí ele fala, ah, sim, pois não. Vou providenciar para que a senhora possa vê-lo. Ok, obrigado. Ele conversa com o outro, né? Um deles desce, passa um tempinho, volta, cochicha no ouvido dele. Pois não, por ordem de... como é que é o nome do candango mesmo? Isawa Masahiro. A entrada está liberada para que possa conversar com o suspeito. Okay. E aí ele puxa aquela portinha de papel arroz, quer dizer, o cara não tá preso coisa nenhuma. Se quiser, escapa dali, feito cupim. Abra a portinha de papel arroz e fala. Mas daria muito na cara, né? Se ele vazasse agora. Né? Bom, ele abre a portinha e dá acesso a vocês dois. Chegamos, aí a gente cumprimenta o Raiô. Pipipopopó. Gostaria de ter uma conversa com você, podemos? Pois não, claro. Você é o principal suspeito, se quiser me cortar, pode cortar, tá quente. Você é o principal suspeito. E onde você estava quando o crime aconteceu, né? Primeira pergunta. Bom, ele para, pensa um pouco, hesita. Bem, eu já disse, eu estava no jardim, apreciando o luar. Entendi. Mas te disseram que você foi visto perto do local do crime, assim, né? Então, qual a sua explicação para essa... É, para esse momento em que você estava perto do local do crime. Não, de forma alguma eu estava perto. Eu estava Lá fora, como eu disse. Só pode ter sido um engano. Entendi. Você era próximo do Asako? Como é que é? Você era próximo do Asako? Amigo? Vocês tinham algum contato? Não. Não éramos íntimos, não. Eu o conheci numa corte de inverno 2 anos atrás e tivemos um ou outro contato depois disso, mas não tínhamos muita intimidade, não. Entendi. E quais são seus objetivos vindo até o torneio, né? Além de, né? Claro, alcançar uma boa posição e conquistar honra. Mas qual era, assim, sua maior motivação para vir pelo torneio? Ora, minha maior motivação era justamente o torneio. Era uma grande honra. Quando recebi o convite, eu fiquei honrado, lisonjeado em ser escolhido para participar de um torneio tão belo. Entendi. Então, assim como todos nós, você só estava realmente esperando para que o torneio começasse, né? E, enfim. Uhum. Resultado. Entendi. Mas que perguntar. Lança pra peixe. Você tem desavença com alguma pessoa presente aqui? Ou desavença com algum clã de algum evento passado? Ele olha pra você e fala, como assim desavença? Você diz inimizade? Isso. Não, não. Não tenho com ninguém. Eu quero puxar a Doji Aya de canto pra fazer um comentário. De eu acho que tive um insight aqui. E que talvez aquela cena que a gente presenciou do Espírito da Água fazendo o teatrinho. Talvez a cena final de que o assassino era envolto em folhas. Pode significar de que a pessoa se disfarçou como um Mirumoto Rain e foi visto pelas proximidades. É uma boa teoria. Eu acho que custa a gente perguntar pra ele porque eu com o dragão tem alguma rixa com algum outro clã que, né, que esteja aqui, não necessariamente com uma pessoa, mas se eles são brigados com algum clã de alguma forma. Talvez perguntar também se sumiu alguma roupa dele recentemente. É, uma boa. Ou se tá faltando um pedaço. Boa. Certo. Ok. Bom, beleza. Ele fala bem. Desavenças eu não tenho com ninguém. Mas vocês bem sabem que o meu clã, ele tem uma relação conturbada com a Fênix nos dias atuais. Não acredito que isso seja um motivador para um evento desse. Algo tão pequeno ser envolvido por algo tão grande quanto a rivalidade entre os clãs. Não acredito nisso. E qual que era a segunda pergunta? Se você acaso notou que alguma roupa sua sumiu? Ah, sim. Ou algum rasgo na roupa? Ele fala, de fato, eu vim direto para o quarto e nem fui checar isso. Você poderia checar? Vou olhar agora. Por favor. Vamos lá, faz a boa. Tá, ele vai fuçar nas roupas dele, certo? E aí, enquanto ele fuça nas roupas dele, ele... Ele fica assim um pouquinho assustado, sabe? E aí ele para de mexer, ele olha pra vocês e fala: incrível. Realmente uma de minhas vestimentas sumiu. E eu não sei como fazer isso. Nossa. Uhum. Tá bom. A gente precisa investigar o quarto dele, então. Certo. Vai ver se alguém deixou alguma pista ou a gente vai conversar com outras pessoas. Até então não tem nenhuma outra suspeita. Uhum. Porque as pessoas que acusaram ele, não foi ele realmente. Aham. Uhum. Quer ver até cabelo, deixa eu ver aqui. Pensei que Jefferson tava morrendo, da querendo espirrar, não. Não, tô olhando um escudo aqui. Eu pergunto se eu posso vasculhar o quarto dele em busca de evidências. Ele fala pra você, claro, por favor, fique à vontade. Então, quero jogar a investigação notar e quero estar procurando a arma do crime. Caso. Aí, nesse caso, é procurar, tá? A ênfase. Procurar? Isso. Beleza. Uma ênfase da perícia notar. O que as ênfases fazem? Eles não escutaram que teve desmoronamento lá na montanha e quase matou Sim, nós? Sim, escutaram. Todo mundo ouviu. Tá, gente? Todo mundo escutou. Só porque ela é mudinha, não precisa ignorar ela. Não, você não é uma suspeita. Ainda. Não, mas assim, eu tô falando porque, né, algo estranho aconteceu também envolvendo os dragões, né? Sim. Nossa, real. É, tá vendo? Dragão. Dragão é vítima. É, percepção notar. Isso. Não, procurar. Procurar. É, procurar. A ênfase é procurar. O que uma ênfase faz? Ela permite a você rerolar qualquer um que sair nos dados. E se você tiver a ênfase, procurar. Se não tiver, você vai rolar o teste de investigação normal. Tá. Tem treinamento nela? Tem, né? O treinamento é ter algum nível na perícia? Sim, na perícia você põe um nível lá. Terceira coluna é nível. Se tiver zero, aí você rola o teste sem treinamento. ST é o dadinho que você joga. A menos que você queira gastar um ponto de vazio pra considerar que tem um nível na perícia. Aí rolou, gastou e joga o ponto fora, né? Agora é pra uma rodada, só isso. Bom, em nível eu tenho 2 de investigação, não é isso. É sem treinamento, tá? Eu vou querer gastar um ponto de vazio. Isso, só que eu tenho toque do vazio. Tá, o que você vai fazer com isso mesmo? Isso eu ganho mais... Mais dado, né, pra jogar. Sim, mais um K0, eu acho. Um K0. Isso. Só que eu fico atordoado, depois tem que fazer um teste de dificuldade 20. De... Acho que é vontade. Tem que ver. Como é que é o nome dessa vantagem de mesmo? Dificuldade de 30. Toque do vazio, né? É toque do vazio chama, né? Isso, a dificuldade é 30 de teste de vontade e se eu não passar, eu fico atordoado. Mas como que eu adiciono os 2K? Tá, você tá rolando uma perícia, né? Uhum. Você vai na perícia, deixa eu abrir um personagem aqui só pra eu lembrar como é que é. Já pensou? Tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo, ele sai e volta atordoado, daí todo mundo fica tipo, o quê? Na perícia, você tá vendo aí, ó, que tem um... Primeira coluna, nome da perícia. Segunda coluna, escola, interrogação. Terceira coluna, nível. Quarta coluna, atributo. E aí a quinta, sexta e a sétima coluna. São 3 coluninhas ali pra você colocar os bônus. Então quando você vai rolar esse teste, então você coloca ali naquele bônus, no mais rolar e no mais manter, quantos dados você rola e quantos dados você mantém. Ah, então eu rolo mais 2, né? Certo, então você coloca mais 2 dados no rolar e mantém mais quantos? Mantém mais 2? Acho que não mantém mais nenhum. O ponto do vazio faz você rolar 1 e manter 1? Não, ponto do vazio faz você... Ou você ganha um bônus na rolagem, ou você finge ter a perícia. É, eu tenho a perícia. E aí você ganha os benefícios de ter uma perícia. Ou você pode acrescentar mais 1K1 à sua jogada. 1K1, é. Tá. Então... Acho que... Foi? Deixa eu ver aqui, pra mim não apareceu ainda não. Também não. Sim, eu tô clicando. Agora que apareceu. Ixi. Nossa! Nossa! Atordoado! Não, agora eu tenho que jogar o pra ficar atordoado. E é praticamente 100% de chance que eu vou ficar atordoado. Isso vai ser muito engraçado. Pô. Caraca, 28. É, fiquei atordoado. Bom, tá. Tá, quer descrever como que você faz? Ah, eu começo a olhar minuciosamente em todos os cantos do quarto. Uhum. E aí eu fico muito tenso fazendo isso. Paro de prestar atenção em tudo. Começo a ficar com dor de cabeça. E eventualmente eu acabo meio tonto num canto assim, me apoiando. Assim. Dá uma baleada. Salve, Salve. Já mataram os 10 já, belezinha? Ainda não. Aqui, tá bem na interrogação, na investigação, por enquanto. Tá, então na investigação você tirou 28. Né? Aí falhou por causa do toque do vazio, né? Ficou atordoadão ali, ficou meio se segurando pelos cantos, né? Deixa eu ver aqui o que você encontra de pista interessante neste quarto. Vamos ver. Marcos, situar, a gente tá no quarto do Miramoto lá investigando e a princípio parece que ele não é o assassino. Que pegaram uma roupa dele e se fantasiaram dele. É. Assim, uma pergunta. Eles responda. Entrarem no quarto lá do sujeito, ficar investigando, não perde a honra deles, não, né? Não, não. Inclusive, eles foram. Foi solicitado que eles fizessem isso. Então tá bom. Mas pode ficar tranquilo que eu vou. O meu objetivo é tirar a honra de todo mundo aqui. Então, Gabi, já é certo que o dragão é inocente. É, É quase certo, né? Se a gente precisa investigar o quarto e ver se realmente foi isso, porque uma roupa dele sumiu, então... É preocupante que aí volta as desconfianças pro escorpião de novo. Você é o então, próximo, mas vou interrogar aqui. Então, é quase certo que ele é inocente, mas a questão é, como vocês fazem pra provar isso, né? Se for isso mesmo. Tá. Eu posso falar uma coisa pra ele? Pro Homero-Moto? Pode, pera só um pouquinho, deixa eu descrever pro Kenji o que ele encontra. Tá. Você vai fuçando tudo ao redor, Kenji. É, Shiro, né? E aí você encontra embaixo ali das mantas ali do futon dele, quer dizer, onde ele dorme ali, né? Ali você encontra algo estranho. Você encontra um pente feito de ouro, ornado com prata e joias. Um pente de colocar em cabelo, mas não um pente de se pentear o cabelo. É um pente utilizado como adorno. Um pente utilizado como enfeite de cabelo. Mas isso é algo que não é utilizado por homens. Diga, Gabs, que você ia perguntar pra ele. Ah, é. Não iria perguntar, né? Eu ia falar pra ele... Mas eu acho que eu posso falar depois que a gente estiver saindo. Só ok. Agora. Ok. Enquanto isso, né, o Hana, Togashi Hana, você sobe, vai lá pra cima, tá? Pouco tempo depois vai um membro do caranguejo, uma membra da garça, e chegam muito perto de você, só que param antes em um quarto, tem dois ashigarus na porta vigiando, e entram nesse quarto, aí você escuta as conversas de lá de dentro, né? Escuta eles conversando com um tal de Miromoto, né? Você sabe que Miromoto é da sua família. Não só é do mesmo clã, como da mesma família. Família Miromoto, né? É tipo uma casta, tipo uma casa de Game of Thrones, essas famílias. Certo? Famoso incesto. E aí você começa a escutar... Ele tá sendo acusado. Isso, ele tá sendo acusado. E aí você escuta fragmentos dessa conversa aí. Você para ou continua indo pro quarto do morto, do falecido? Continua indo pro quarto. Ok, você vai lá pro quarto então. Você chega no quarto, portinho de papel arroz, fechado, né? Aí você abre... Lembra que vocês tinham colocado etas, né, pra tomarem conta do corpo e não deram autorização pra eles removerem o corpo, né? Então o cadáver tá lá dentro ainda. Tem... Nossa. É. Tá podre. Não, é ele, uma coisa. Ele tá coberto com um tecido branco, certo? E tem dois Mas etas que estão ali dentro vigiando. É. Eu posso entrar? Eu vou perder honra se eu entrar? Teoricamente você já perdeu, porque foi uma quebra de etiqueta e você já perdeu honra por isso. Então eu não vou perder mais. Tá no mesmo curso de ação, você não vai perder honra mais, isso aí. Tá. Então, olho pra... Você disse que tem dois guardas? Isso, dois guardas. Uma cena de crime, mancha de sangue pelo chão, uma escrivaninha virada de ponta cabeça... Tá? E um cadáver no chão coberto por um tecido branco. Então eu junto minhas mãozinhas, né? Tipo, cumprimento eles, assim, né? Em reverência. Aham. Uhum. Pergunto e eu faço um sinal se eu posso dar uma olhada. O Raio Bonzo. O Raio Arroyo. Veio ajudar a Asako Shizu-sama a ter uma passagem tranquila para os paraísos celestiais? Por favor, fique à vontade. Fique à vontade, por favor. E eles dão espaço pra você entrar e... Ficar à vontade, literalmente. Tá, começo a vigiar, vasculhar. Não vasculhar, sim, mas vasculhando, sim. Entendeu, né? Sutil, mas certo. Eficaz. Você vai fuçar nas coisas mesmo ou vai dar aquela bisoiada só de longe? Bisoiada, assim, por cima, né? Uhum. Mas, assim, atenta pra se precisar fuçar alguma coisa. Tá. Joga furtividade. Furtividade? Deixa eu ver onde que tá isso. Tem que ser furtivo ainda. Você quer fuçar, mas não quer ser discreta? Então vamos rolar um testezinho aí. Porque os caras podem perceber você fuçando no corpo, tipo, tirando o almanac de esportes do bolso dele. Eu tô fazendo sinais, assim, religiosos, assim. Eu tô andando pelo quarto fazendo sinais religiosos. Uma blasfêmia, vou perder toda a minha honra. Não, retiro o que eu disse, não sei. Ou faço. Ué. Se você não descobrir, eu não perdi a honra, né? Se eu fizer bem feito. Não, não, a honra você perde, porque a honra é uma medida interna do samurai. Ela não é uma medida externa. Ah. Ah. Esse samurai não podia ser brasileiro mesmo. Não podia. Porque, olha. Achei, furtividade tá nas baixas perícias. Foi? Nas rolou ou deu quanto? Perícias. Baixas perícias. Peraí. Ai, meu senhor. Gente, eu vou demorar um pouco porque o meu computador não está colaborando, tá? Relaxa que acho que todo mundo vive o mesmo dilema, né? O que você pediu mesmo de mim? Furtividade. E 10 milhões de helicópteros e um dólar. Não, pera, é o contrário. Tem o buguei e é embaixo do buguei. Isso. Lá embaixo, perícia baixa. Furtividade. Tá. Eu só clico no furtividade? Uhum. Não. Ah, tem os dadinhos aqui, né? Tem os dadinhos aí. Você pôs ponto nessa perícia? Não. Então você vai clicar no dadinho que tá escrito ST, de sem treinamento. Caraca. Caraca. Tô falando com você, você falou que quando eu entrei todo mundo escutou. Eu fiquei, que? Caraca. Bom, beleza. Tá. Você vai na maior descrição. Se abaixa perto do corpo, como quem estivesse rezando e abençoando a alma dele, né? Como assim por cima, começa a tatear o corpo, tudo, né? Tateando ao redor, procurando pistas, procurando informações e tudo mais. Certo? É isso, né? Tá. Aí você vai jogar agora um teste de investigação. Você conseguiu fazer isso discretamente sem alertar a presença dos guardas. Agora vamos ver se você descobre algo. Você tá abusando, né, Jefferson? Eu tô. Na verdade sou eu que passei. Investigação, é alta perícia? É alta perícia. É. A ênfase dela é notar. Sem treinamento? Beleza. Lá sem treinamento é... Não. O resultado foi muito vagabundo. Bom, você vai tateando ali o pouco que você consegue, né? no corpo. Você percebe que o corpo tá virado de barriga pra cima. Já tá rígido o corpo já. Frio pra caramba, né? Fedendo. Fedendo já. E vai tateando o corpo e não consegue encontrar nada assim relevante que lhe desse uma pista, lhe desse, indicasse um caminho a seguir. Quando você termina a sua prece disfarçada ali, que serve de disfarce para sua ação, né? Os dois etas que estão próximos ali, eles olham para você e ficam olhando para você como quem quisesse dizer alguma coisa. Certo, então eles já estão olhando para mim mesmo, não vou conseguir fazer mais muita coisa, muita pressão. Uhum. Eu fico olhando para eles. Quando você olha na direção deles, você percebe que eles desviam o olhar e olham para baixo. E eu não escutei então... as últimas coisas que você disse. Então eu olho que eles estão incomodados. Aí eu olho de novo pro corpo, tento dar mais uma última olhada. Não! Porque assim, até agora eu só tava vendo o corpo, né? Uhum. Eu posso tentar ver, assim, o ambiente? Como se eu estivesse finalizando, assim? Como assim? Porque, assim, eu quero levar tempo, assim, sabe? Eu não preciso fazer as coisas, abençoar a alma e tudo mais. Ah, tá. Entendi. Então, assim, primeiro eu tentei procurar alguma coisa no corpo. Certo. Não achei. Aí eu quero dar uma olhada no... Tipo, eu olhei pra eles desviaram, daí eu agora quero, tipo, dar uma olhada, assim, tipo, ver se realmente não tem nada suspeito. Mas, assim, por cima, então... Uhum. Tem como isso? Como é que é? Cortou. Tem como eu fazer isso? Tem sim. Dá pra repetir o teste. Tá, vamos lá, joga a investigação de novo. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa, que lixo. É, infelizmente você dá uma vasculhadinha ali ao redor pra ver se encontra alguma coisa que possa dar alguma pista do que tá acontecendo ali. Mas não. A cena do crime lá já tá meio bagunçada, já cobriram o corpo dele, já moveram no corpo dele. Né, o local de dormir você percebe que já não tá mais lá, já foi desmontado. Ainda resta o travesseirinho, o futon, mas o manto que cobre já era também. Né, parte da mobília do guarda-roupas também já foi colocado praticamente já no descarte já. Então... Vou tentar ver se eu consigo alguma coisa com o suposto assassino. Certo, enfim, as pistas ali já esfriaram, vamos dizer assim. Uhum. Tá legal, aí você abandona esse quarto aí. Quando você tá saindo, um do Zeta que tá ali, ele pergunta: senhora, podemos cuidar do corpo agora? Eu faço que sim. Quando você faz assim, ele abaixa e começa a raio. Só que sem o raio. Ok. Beleza. Você vai lá então pro quarto onde tá o Mirimoto Rai sendo interrogado. O pessoal ainda tá lá, né? Vocês têm mais alguma coisa pra conversar com ele, perguntar, investigar? O que vocês fazem lá? Tá, o Ken deixou o Pank lá. Isso. Aí, né? Porque tipo, esqueci o nome dele de novo. O Mirimoto, ele tem cabelão. Então vai que, né, ele quer usar um peixe de feio. Mas, sim. Pergunto, você quer usar Esse enfeite de cabelo é seu? Você pergunta isso pra ele? Sim. Vai perder honra. Oh, mas é, pode ser uma prova de um crime. E se não for? Ô Marco. Se for? Bayushi e Odiro, tá aí? Saiu. Saiu de novo? Oh, depois eu vou depois eu pergunto pra ele se ele tá na cena com você. Marco, você tá aí? Tô. Pessoal foi deixa lá interrogar o dragão. Você foi junto? Eu fui. Deixa eu só entender a cena do da roupa dele que disseram que foi roubada e tal. Recuperaram ela? Não. Não. Vocês perguntaram pra ele. Escuta, não foi você não. Não fui eu. Né? Mas por que que alguém tava com a sua roupa? Com uma roupa igual a sua? Não sei. Você já checou suas roupas? Você tá em ordem? Não, não chequei ainda não. Vou checar agora. Ele checou, olhou e falou: não, realmente, tá faltando roupa minha aqui. E aí, o Candy foi revirar o quarto dele e achou um pente. Um pente de cabelo que, na verdade, é um enfeite. Ele é feito de madeira e enfeitado assim com detalhes prateados. Tá? E é um enfeite para cabelo, não é um pente para pentear. Ele é feito para prender o cabelo e enfeitar o cabelo. Ele é um adorno. Só que não é um adorno masculino, é um adorno feminino. E aí não pegou é dele, isso, nem da esposa dele. E agora pegou isso e a Doji Aya catou, mostrou para ele assim, virou e perguntou: isso aqui é seu? Por isso. Quando você vira para ele e fala: isso aqui é seu? Ele fica pálido, branco. Branco feito uma vela. Descobrimos segredinhos. Branco feito uma vela ele fica. E aí ele começa a gaguejar. E aí ele vira pra vocês. Eu tenho algo a revelar. Não. Isso precisa desaparecer. Será que eu posso confiar em vocês? Será que vocês podem me ajudar? Revelações do João Kleber. Quando ele fala isso, será que eu posso confiar em vocês? Será que vocês podem me ajudar? É o exato momento em que a... Hana, mas não é isso que eu quero lembrar. É o sobrenome também. A Togashi Hana chega e já tá entrando ali. Sem dizer palavra sequer. Posso confiar em vocês? Hana entra assim do nada. Eu olho assim, olho pra ele, faço que sim. Pode confiar em mim. Oi? E eu tô atordoado no cantinho. É. Dura quanto tempo esse atordoamento? Você lembra, Candy? É uma rodada. É uma rodada? Não, já foi, já passou então. Já passou. O cara ficou branco ali, já falou isso, já passou essa uma rodada. Posso confiar em vocês? Vocês me dão a sua palavra de que o que eu disser aqui não sairá daqui? Claro. De mim que não vai ser. Só ri por enquanto. Por favor, fechem a porta então. Eu acho que é o mais próximo. Nem que isso seja uma forma de te livrar da acusação. Quê? Como assim? Eu agradeço por isso. Tá. A pergunta foi pra mim? Foi, a pergunta foi geral. Posso confiar em vocês? Dois já deram a palavra, você deu a cabeçada, né? Tá. Ele olha pro Bayushi e Yojiro. Yojiro-san, será que posso contar com sua descrição? Cadê o Marco? Não tá? Agora que eu vi. Ah, dane-se, concordou também. Ele vira e fala, por favor, fechem a porta. A Togashi Hana, que tá lá na beiradinha, já desliza o papel arroz. E é só uma folha de papel que separa esse segredo do resto do mundo. Mas, como diz a tradição Rokugane, ouvir através das portas de papel arroz é uma desonra gravíssima. Mesmo que você ouça o que seja dito através delas, você deve guardar para você e jamais revelar. Sob pena de cair em desonra completa se o fizer. Então vocês não precisam se preocupar com a plebe que tá do lado de fora. Ele fala para vocês, por favor, cheguem mais perto. O que eu tenho para revelar é grave. Ok. Aí, quando vocês se aproximam, ele fala... Infelizmente, eu caí em desonra e cedi às tentações de Benten. Benten, seus personagens sabem, é uma das sete fortunas, porque existem duas religiões nesse mundo onde vocês estão, né? Existe a religião que venera os Kamis, os deuses, né, os que fundaram os clãs. E existe a religião das mil fortunas, que diz que é o shintoísmo, né, que cada rocha, cada punhada de água tem um espírito que habita aquele lugar e que esses espíritos eles podem ser enfurecidos, eles podem ser acalmados, eles podem ser convocados para prestar auxílio. E ele está se referindo a uma das que mais se destacam dessas milhares de fortunas que habitam cada pedacinho da existência. Sete dessas fortunas se destacam. Ele está citando Benten, a fortuna do amor romântico. E aí ele fala, eu cedi às tentações de Benten, infelizmente, mas... O único pecado foi amar demais. Esse é um álibi que poderia salvar a minha vida, mas eu não ouso revelar esse segredo a mais ninguém, a não ser a vocês, contando com a descrição de vocês, pois não seria somente eu que cairia em desonra, mas sim a pessoa que estava comigo também. E eu não quero, em hipótese alguma, causar essa desonra a ela. Pois ontem à noite... Essa madrugada, no momento em que a tragédia ocorreu, eu estava na companhia, aqui no meu quarto, de Doji Aiko. Sabia! Nossa, nossa, ela é uma traíra. Doji Aiko. Eu não tenho álibi, estava metendo um chifre no... Não. Essa Samurai da Garça que é casada. Você perdeu, Marco. Perdeu a revelação. Cadê a honra dos samurais agora? Eu escutei meio por cima, sabe? É, ele caiu em desonra. Cedeu a tentação. Os detetives preocupados em perder a honra de falar com eles, que honra eles têm pra gente perder? Né? Moral da história, ninguém tem honra nenhuma aqui. Por ter perdido dois pontos aqui de honra. Brincadeira, vocês não me acusaram de nada. Ele vira e fala. Eu cedi à tentação e estava com Doji Aiko-san. Como vocês bem sabem, ela é casada com Doji Yujiro-san. E é óbvio que esse segredo não pode ser revelado, pois senão a desgraça recairá sobre ela. Isso é algo que eu não desejo. Se eu não tiver qualquer outra forma de provar a minha inocência, eu prefiro pagar com a minha própria vida do que deixar que a desonra recaia sobre ela. Pera, tá. Idiota, meio idiota, mais respeito. A Dojaku tem um álibi. O Matsu, o Miromoto também. É isso. É bem fácil agora. Se vocês chegarem pra eles, pro anfitrião aí, pro novo dono do castelo, e falar: o caso é o seguinte, o cara que foi acusado, ele não matou, ele não pode ter matado, porque ele estava fornicando com aquela moçoela ali. É, mas ele não pode contar. Ele é inocentado do crime de assassinato, se vocês fizerem isso. Só que ele vai se matar. Porém, vai trazer desonra pra ele, pra ela, pra família dos dois, pra vaca dos dois. Desonra pra tudo, da família, pra tua vaca. E aí, são quase 11 horas, eu já tô caindo de sono, eu acho que com esse dilema sobre seus ombros é um bom momento pra gente fechar por hoje. O que vocês acham? Vocês têm mais alguma ação? Eu só faço. Eu acho que é importante, é importante todos estarem aqui. A gente vai que eu não sei o que fazer. Acho que é isso. É um bom dilema pra vocês mastigarem aí. Eu posso falar pra ele, tipo, uma frase? Pode. Frase que eu tava... Fala assim pra ele. Mirimoto, então sabemos que você é inocente. Só peço, então, que observe olhares ou picuinhas a seu respeito, para que a gente possa entender por que você foi acusado, né? E por que querem manchar a imagem do clã do dragão. É isso. Qualquer coisa, você vem falar comigo ou com algum de nós. Infelizmente, eu não terei como fazer isso, pois eu estou confinado aqui. Ah, é verdade, ele tá preso. Tá. Então, é isso. Agradeço pela oferta de ajuda, mas eu não tenho o que fazer aqui. Sou inocente, sim, do crime de assassinato, mas sou culpado por amar. Demais. Oh. Amante, não tem lá. Eu, por ser próxima dele, nós sermos da mesma família, ele me conhece já, né? Não necessariamente, porque família é tipo um subclã. Entendeu? Tá. É tipo um subclã, então é muita gente. Vocês podem se conhecer ou não. Pode escolher, pode decidir. A gente pode mais ou menos se conhecer de vista, então. Tá, de vista. Vocês sabem quem é quem, né? Não tinha uma amizade. Pego... Primos de segundo grau, vai. Distantes. Eu encosto nele, ponho a mão no coração, tipo... Demonstrou contigo, parça. Ele olha pra você. Ele olha pra você e ele faz uma reverência, ele se curva, ele... Agradeço pelo apoio. Hana? Se bem me lembro. Ah. Togashi. Minha memória não falhou. É verdade, tô falando Togashi, mas ela não é Togashi. Ela é Mirimoto de nascença, é. Apesar que eu acho que quando vai pra ordem de Togashi, acho que até muda o sobrenome, mas enfim, não importa isso. Agradeço pelo apoio, Hana-san. Espero que eu não traga desonra ao nosso clã. Mas se isso for acontecer, eu peço que você leve minhas cinzas para serem tiradas do pico mais alto de nossas terras. Eu faço que sim, né? Não vou conseguir convencer ele de não fazer besteira, então... Só de Marcos, você tá duplicado. Temos dois. Temos dois Marcos. Calma que eu vou quicar um aqui. É o Kiko justo que tá funcionando. Bom, beleza, gente. Mais... Ixi, não, tá osso o negócio. Mais alguma ação aí? Não. Vamos finalizar por hoje, então? Maravilha, então. Espero que vocês tenham gostado e vamos pra XP. Vamos pra XP. Eu acho que vocês atuaram bem. Foi um bom desempenho e descobriram informação pertinente. Então, eu acho que 3 pontos de experiência para vocês tá de bom tamanho por hoje. É na experiência disponível, né? Ou na total? Ou nas duas? Nas duas. Ah, é verdade. Nas duas. Pode botar nas duas lá. E aí vocês podem já gastar, se quiser, guardar para a próxima sessão para gastar. Ir juntando para comprar coisa mais cara. Fica a critério de vocês. Então. Quanto foi de experiência, Jeff? 3. 1, 2, 3. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do... Foi curtinho, mas acho que a gente voltando aos pouquinhos, né? Ah, que legal. Massa. E aí, Ju, o que você achou como primeira experiência? Eu curti. Eu achei que foi desafiador o rolê de não falar, mas eu curti. Eu tô achando legal. Legal. Só tô achando muito difícil, porque é aquele negócio. Você vai ver nos negócios, você vê que ninguém tem honra. A gente tá tentando manter uma coisa que não... É... É os dilemas, né? Exatamente. Porque, tipo assim, até no meu caso, assim, eu peguei, eu saí. Mas aí eu fico assim... Então, é honrado eu ficar sentada escutando os caras insinuarem sobre o meu clã? É o nome do meu clã que tá em jogo, sabe? Tipo... Não sei. Não, depende. Se eles fizerem uma ofensa ao seu clã, acusarem seu clã, né? Acusar um membro em particular é diferente, né? Mas se fizerem uma ofensa ao seu clã, ah, esse povo do dragão não presta, e você ouvir, né? Você perde honra se você aceitar, se você tolerar essa ofensa. Ah, tá. Né? Se você receber uma ofensa pessoal e você tolerar, aí você ganha honra, né? Ah, tá. Se você receber uma ofensa contra o seu clã e tolerar, aí você perde honra. Entendi. É uma parada complicada, é meio... Sempre é ambíguo, é sempre pra deixar a gente em parafuso e pensar, caramba, e agora, o que eu faço? Preciso ver o manual da honra. Eu acho que eu já falei isso pra você, né, Jeff? Porque já... Assim... já... Eu lembro de uma conversa que a gente teve indo lá pro shopping. Que você ia assistir o It. E a gente conversando sobre um, eu falei, calma, vamos jogar o joguinho de samurai e você vai entender o negócio. Ou ficar mais confusa. Ai, ai. Beleza, gente? Beleza. Maravilha. Vamos retirar que a fome está batendo aqui junto com o sono. Tudo encavalado. Semana que vem de novo? Opa! Na terça-feira também? Hoje por terça? Mim pode ser na terça, se tiver bom pra todo mundo, a gente mantém terça, senão a gente troca de dia depois. Não, é melhor terça mesmo. Beleza, então. Joia, povo. Até a próxima semana de joguinho, mas a gente vai se falando decorrer da semana aí. Falou, então. Abraço pra vocês, bom ver vocês novamente. Boa noite aí pra todos. Boa noite, bom descanso pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.